Panorama Agrícola para 2 de junho de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de quinta-feira de Lua Nova, 2 de junho de 2011. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maia. Eu sou o Mauro Moira e o ditado de hoje é: tentar não significa conseguir, mas certamente todos os que conseguiram é porque tentaram. Na dica de hoje, como tirar o mofo das roupas. Noticiário: Universidade Fronteira Sul prepara curso de extensão em agroecologia. No panorama regional, Chicão de Lages fala sobre sementes crioulas de tomate. E uma entrevista sobre a defesa agropecuária em Santa Catarina. Fique ligado no Panorama Agrícola. Para participar do programa, você pode enviar um e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligar 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Com o tempo frio, logo aparece a umidade, principalmente em dias chuvosos. É importante colocar as roupas mais pesadas, cobertores e edredons para tomar sol. Isto evita o aparecimento de fungos. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Fique ligado no Panorama Regional. Sementes crioulas de tomate. Agricultora Inês Sasso Correia, moradora na localidade Cruz Alta, no município de São José Cerrito, na região serrana, cultiva sementes crioulas de hortaliças de uma forma orgânica. A produção é de pequena escala, utilizada no consumo familiar, e o excedente, então, ela tem feito massa de tomate, distribuído então para parentes e amigos, onde a produção orgânica é um exemplo que a seguir muito, tem que se ganhar em termos de saúde, com o consumo de alimentos, então, com qualidade nutricional e propriedade funcional. Diferentemente das promessas comerciais que envolvem as sementes geneticamente modificadas e requer mais tecnologia no cultivo, as sementes crioulas, então, estão adaptadas às condições locais, à produção orgânica, e a conservação de sementes crioulas é uma forma de preservar a diversidade, então, cultivo tradicional, respeitando a natureza, preservando as espécies nativas. O cultivo das sementes crioulas conta a história, né, da humanidade, e com a descoberta da agricultura, as sementes passaram a fazer parte da vida de povos primitivos, permitindo então fixar moradia e produzir o seu próprio alimento, deixando então a vida nômade para não haver necessidade de deslocamento em busca de frutos. É indispensável preservar o meio ambiente com cultivos que visam a preservação do solo, das sementes crioulas, da flora regional, da fertilidade e também manter vivas histórias da agricultura familiar. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPRAG, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. É hora das notícias. A UDESC em Lages realiza seminário estadual sobre ocupação de áreas de preservação permanente, as APPs. O evento será nos dias 16 e 17 de junho, no Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC de Lages. Esse evento é uma parceria entre o UDESC, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, e está voltado a gestores públicos, técnicos e engenheiros. A ideia é debater questões relacionadas com a preservação e a regularização das áreas de preservação nas cidades e também nas regiões rurais. Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, FETRAF Sul, está desenvolvendo em parceria com à Universidade Federal Fronteira Sul um projeto de curso de extensão em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável e solidário. Os conteúdos a serem trabalhados nesse curso de extensão são meio ambiente, gestão da propriedade, energias renováveis, tecnologia de manejo de produção, desenvolvimento sustentável e outros. A ideia é que a primeira turma possa começar as suas aulas já em 10 de agosto deste ano e os encontros vão ser organizados no Centro de Formação da Universidade Federal Fronteira Sul em Águas Frias. Vão ser oferecidas 35 vagas nesse curso de extensão em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável e solidário, uma parceria da Universidade Federal Fronteira Sul e FETRAF Sul. EPAGRE e Secretaria de Agricultura do município de Piratuba, no meio-oeste do estado, realizaram encontro para apresentar novas técnicas de semeadura de pastagem de inverno para o gado leiteiro. A bovinocultura de leite é a principal atividade agrícola de Piratuba e 80% das famílias estão no interior do município. Os agricultores podem melhorar a pastagem a partir da cana-de-açúcar, que tem mais rendimento e baixo custo. No encontro também foram apresentadas técnicas que facilitam o plantio e melhoram o desenvolvimento inicial das plantas, que se tornam pastagem de inverno. Melhorar a qualidade do pasto é melhorar e aumentar a produção de leite, e isso significa mais renda para as famílias que estão na atividade. Os agricultores de Piratuba participaram do treinamento e aprenderam técnicas que facilitam a semeadura do trevo, da aveia e do azevém, que são as pastagens de inverno, sobre a pastagem perene. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. A união faz a força, dizia o velho ditado. E o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. A união faz a força, dizia o velho ditado. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Organização Mundial de Saúde Animal renovou o status de livre de aftosa sem vacinação para o estado de Santa Catarina. Quem fala sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola é o diretor de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Pesca do estado, Rony Barbosa. Bom, especialmente com relação à Assembleia Mundial da Organização Mundial de Saúde Animal, foi a ratificação, a comprovação da continuidade da certificação do estado de Santa Catarina como livre de febre aftosa sem vacinação. E essa certificação, então, foi renovada agora nessa semana. E o nosso diretor técnico da SIDASC, o Dr. João Marques, acompanhou todas as sessões técnicas da OIE, enquanto nós acompanhamos, no mesmo período, o secretário João Rodrigues por outros compromissos na Itália e aqui na Bélgica. Dr. Rony Barbosa, o que significa exatamente esse status? Qual a diferença entre ser livre de febre aftosa com vacinação e sem vacinação? Sim, significa a possibilidade do acesso aos grandes mercados internacionais mais competitivos e com maior remuneração. A exemplo da própria União Europeia, a exemplo do Japão, da China, da Coreia do Sul, que são países que compram uma grande quantidade de carne suína, especialmente, e os preços são mais elevados do que os mercados atuais de Santa Catarina. Algum outro estado do Brasil avançou nessa questão sanitária? Não. No Brasil, continua Santa Catarina como o único estado livre de febre aftosa sem vacinação e depois mais 16 estados que estão livres de aftosa com vacinação. E isso possibilita um avanço, né? Tanto na carne bovina, tanto na carne suína, como na bovina também, inclusive animais vivos, bovinos vivos, por termos essa condição. Enquanto outros estados ainda terão que fazer um trabalho durante 3 a 4 anos para obter o mesmo nível de Santa Catarina. Esse é o médico veterinário Rony Barbosa, diretor de Defesa Agropecuária de Santa Catarina, em entrevista ao Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.